Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Allô, allô. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ce matin sur la radio Open FM. Les voix du Portugal en direct de 9h à midi. Allez, on va tout de suite continuer, enfin commencer l'émission en chanson bien sûr, parce que je suis un petit peu à la bourre. Voilà, Marianne n'est pas là aujourd'hui, c'est normal. Je crois qu'elle a fêté son anniversaire hier, voilà. Allez, c'est parti pour 3 heures de musique. Volta

On commence à bouger un petit peu. José Melo. Onde estás, Morena? Et vamos lá. Quero vê-la dançar. Vamos lá bailar o Zé Melhoa. Onde está a morena que tanto procuro? Eu quero vê-la dançar o futuro. Levantem os braços, quem a viu passar? E neste futuro vamos bailar. Onde está a morena que tanto procuro? Eu quero vê-la. Bom dia, Marie. Bom domingo a todos. Eu quero vê-la dançar o futuro. Levantem os braços, quem a viu passar? E neste futuro. Alors, on va tout de suite passer le bonjour. Alors, bonjour, Marie. Bonjour, Alain. Bonjour, Claudio. Bonjour, Sylvie. Je crois qu'on est bon. Hein. Bonjour à Frédéric. Chegou a noite, todos saem para a rua. Noite de festas, rumarias de verão. A banda toca, a moda arrasta o pé. Eu solteiro, continuo à procura de mulher. Uma miragem de repente apareceu. Fico crazy, faz acontecer. Oh, lady, aventura. Chegaste devagar, devagarinho, e com a cerveja dentro de mim. É que tu, só tu fazes acontecer desse jeito. É que tu, só tu fazes querer. Oh lady, és amigo crazy, faz acontecer. Oh lady, és a minha baby, contigo faz acontecer. Chegaste devagar, devagarinho, e com esse teu jeitinho. É que tu, só tu farei tu, é que tu, só tu fazes querer. Oh lady, és a minha baby, contigo fico crazy. Oh lady, és a minha baby, contigo fico crazy. En direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Em casa, na Rádio Open FM 97.9, esta manhã das 9 ao meio-dia, com o DJ Mário. Minha avó dizia. Michael Accordeon, Signora Dominio. Todos os conselhos são bonitos nas terras do nosso Minho. Começamos em Vila de Domingo, vamos a terras de Douro. Tem lá povo de Braga e Guimarães, as terras de Faf e Apóstolo em Osso. Portugal é meu país. Merci à Salette Ginge. Ah, Ginge, tiens. Portugal est mon pays, mon nord est mon cantino. Ah, en fait, c'est que ça me rappelle une boisson, je crois. Nossa Senhora do Minho. Mais abaixo é Vizela, à direita Famalicão. Barcelos e Esposende, lindas terras, vamos ao Alto Minho, a Moção e depois Melgor Valença, em Cerveira deixo um abraço. Portugal é meu país, o norte é meu cantinho, louvamos a nossa mãe, Nossa Senhora do Minho. Portugal é meu país, o norte é meu cantinho, a nossa mãe, Nossa Senhora do Minho. A beira-mar tem Viana e caminha mais acima. Temos paredes de couro, a barca e os arcos e ponte de lima. Furico e cabeceiras, tem lá gente de muito carinho. Nossa Rainha, a Senhora do Minho. Portugal é meu país, o norte é meu cantinho. Nossa Senhora do Minho. Portugal é meu país, o norte é meu cantinho. Louvamos a nossa Marinho. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou Ricardo Nunes, Ricardo Barbosa. Minha terra natal. Nascido, criado, Olha, um petit bonjour à Linda Alves. O nosso fado, bombinho, as tradições, como um português. português. Sou de batalha, sempre fui um. Bonjour à Isabelle Afonso. Comigo, oh, oh, oh. E se tu és português, grita comigo. Oh, eu sou português, tenho orgulho no Portugal. Eu sou português, minhas origens, minha terra. Tradição. Sou português, digo com o coração. Fico feliz por poder dizer que Portugal foi quem me viu nascer. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh, oh. E se tu és português, oh, oh, oh. Eu sou português, minhas raízes no meu Portugal. Eu sou português. Tenho vaidade nas minhas raízes. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade. Allez, c'est parti en euros. Venue sur la page Facebook Les Voix du Portugal. Abri os olhos e tu não estavas aqui. E hoje eu vivo mal assim. Mas agora eu já não te quero. Vida e faz bem. Que sejas feliz, que vivas até aqui. Espero que fiques bem. Que sejas feliz, um sonho. Não sei não para ver a solução. Até que um dia eu já sorria e foi assim. E hoje eu vivo bem. Porque agora eu já não te quero. Vira a volta, acredito, eu espero. Fiques bem, que sejas feliz, que vivas um sonho, mas bem longe daqui. Espero que fiques bem, que vivas um sonho, mas bem longe daqui e bem longe de mim. C'est chaque dimanche sur Radio Open FM avec toute la chaleur, la culture, l'actu et les nouveautés musicales du Zir. Faire des anges de plaisir. En direct de 9h à midi avec vos animateurs. Les Voix du Portugal, tous les dimanches, exclusivement sur Radio Open FM. Walter Lopes. Me pergunto se ainda te lembras daquele lugar em que eu lhe te fiz mil juras de amor. daquele lugar e que o teu beijo eu fui roubar. E ali te fiz mil juras de amor. Oh, que sons de te ver dançar no baile da nossa aldeia, agarradinhos tu e eu a pimbar. Oh, pimba, dança, oh, pimba, roça, roça teu corpo no meu. Fomos felizes atrás a se perceber. Dança, oh, pimba, dança, oh, pimba, roça, roça teu corpo no meu. Fomos felizes, nem o padre se aperceber. Saudades de te ver dançar, aldeia, agarradinhos tu e eu a pimbar. Dança, oh, pimba, dança, oh, pimba, roça, roça teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se aperceber. Dança, oh, pimba, dança, oh, pimba, roça, roça os felizes atrás da igreja e nem o padre se aperceber. Dança, oh, pimba, dança, oh, pimba, roça, roça teu corpo no meu. Fomos e nem o padre se aperceber. Oh, pimba, roça, roça teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja se aperceber. Alors maintenant, voici une petite dédicace, les gazelles. Voilà, c'est Christophe. Woman Clients. Por vezes a tristeza machuca, tanto por vezes os olhos botam para fora toda essa dor que vive cá dentro. O mundo parou no chegou, tu partiste e foste embora, e em nós tudo mudou. E assim se foi o ar lindo, e em nós ficou agora a luz. Tu sempre foste um rapaz, em nossos corações fica com muito carinho. Mas com grande vazio ganhou um anjinho. E nós tanto tínhamos por falar, tanto ficará por dizer. E nós ficarás para sempre, e nós vais permanecer. Allez, on va souhaiter un joyeux anniversaire également à Maria. C'est normal. Allez, je lui dédicace cette petite chanson. Walter Lopez et José Mayo. Hoje eu vou te contar. Conheci a mulher da minha vida. Et pour les gazelles, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Vais conhecê-la dia. Que bom amigo que tu estás feliz. Porque eu também conheci.

consigo desligar e as lembranças tomam conta do meu peito. E hoje em dia estas notas do piano são para mim. E quando eu na minha cama só me deito, assim ao menos não me sinto só. Tristeza e alegria, cor. Porque hoje em dia traz à memória coisas boas, coisas minha dor. Mas quando a rádio não consigo nunca desligar, só feliz teu amor. Eu grito FM, 9h midi, les voix du Portugal. Bonjour, bonjour. Hey, Christophe, alors bonjour. Oui, c'est Christophe. Comment va l'artiste? C'est enfant? Vous faites une pleine forme? Ouais. Sur le pont, les petites scènes de playback. Christophe Meunier. Allez, c'est parti, señorita. Elle. Casse aussi pour Maria. De la part de petits robinets et de grands robinets. Ils vont se reconnaître, c'est facile. Ah, il y en a qui dansent devant le rêvier, c'est... Petit robinet. Tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Entre nous rien de confidentiel. Tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tu crois tomber du ciel. Tu m'éblouis comme un qu'elle m'a donné des ailes. C'est quelque chose chez elle d'inhabituel. C'était une dédicace de Sylvie pour toutes les gazelles. Allez, voici maintenant Annalys. 27.9. Balançando no fundo, 10 horas e 10 minutos neste domingo de manhã na Rádio Pan FM 97.1. Sinta esta dança e vem te envolver. Vem bailar. Allez, on passe un petit bonjour à Isora. Verdade, les amis, on est revenu sur la page Facebook de la radio Les Voix du Portugal en direct. Hey, les voix du Portugal. Na radio Pen FM 97.9. 19 mai. 10 minutos sozinho, não é? DJ Mario, à la rádio. Bom domingo de manhã a todos. Apertar, sentir, juntar até fundir.

Voix du Portugal. Allez, on est revenu en direct sur la page Facebook Les Voix du Portugal. Et ça, c'est pas fait exprès, mais on me l'a demandé. C'est pas fait exprès, mais il y était déjà. Voilà. Carlos Pil. Vila de Faf. Por aqui abaixo eu vou para a cidade de Faf. É dessa terra que eu sou. É dessa terra que eu sou. Ai, é belo o meu cantinho. É a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. Carimbo do José Malho. Bem-vindo neste domingo de manhã das 9 ao meio-dia, já são 10 horas e 47 minutos. Baile na aldeia, que noite quente de verão. Deus enviou-me a dona do meu coração. Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar. Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a gritar. Ah, dis donc, Sylvie, elles sont pas au complet, les gazelles. Gisele. Já perdi conta das vezes que quiseste ir embora. Tu não mostras o que sentes, sempre a mesma história. Ninguém te toca como eu toco. Esse teu filme eu até gosto. Tá tão bom porque ir embora. Coladinho eu e tu nem só. Me mostra só um pouco desse amor que você diz ter por mim. Já cansei desses jogos que faz. Quando dizes que queres ir embora, sento um pouco, vamos resolver. Toda hora, sempre a mesma história. Eu tento te ouvir, mas tu toda hora me enrolas. Por que é que tem que acabar? Eu sei que tu vais voltar. Mostra só um pouco desse amor que você diz ter por mim. Já cansei desses jogos que fazes, vamos só ficar. Você toda hora me enrola. Por que é que tem que acabar? Eu sei que tu vais voltar. Me mostra só um pouco desse amor que você diz ter por mim. Já cansei desses jogos que fazes, vamos só ficar. Rainha do TikTok. Oi, oi. Por por isso vai e liga a aplicação ao som desta canção que já ficou viral. Ele é rainha TikTok, ele é o rei TikTok, tá na moda, tô na onda sem parar. Ele é rainha TikTok, ele é o rei TikTok, tá no grupo todo mundo sem parar. Joga o braço em cima, agita de alegria, adora tô em modo gravação. Joga o braço em cima, que sobe com energia, desce na batida. La velose règne de TikTok. Allez, on va retrouver Christophe Maleiro. Eh oui. Ah non, il n'est pas passé. Il reviendra tout à l'heure. Carlos Pulse. Portugal. pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, é sim, senhores, é Portugal, e é pra lá que eu vou, eu daqui não sou, vou ver meu amor, é pra Portugal. Amor, amor, amor, amor, amor. Le voici. Amor, amor, amor, amor. Christophe Malheiro, Amor, Amor. J'ai beau chercher, tu n'es pas là. Je t'appelle et tu ne m'entends pas. Au mur de la fac de... Du coup, j'ai plus tous les commentaires, donc je sais plus. J'ai collé des photos de toi, tellement reine, avec ses beaux yeux. Ah, c'était de la part de Sylvie pour Gisèle, c'est ça, je crois. Les escaliers de Quebra Costas semblent avoir égaré ta trace. Je t'appelle et tu ne réponds pas. La nuit se lève, maintenant j'angoisse. Je tremble et ne tiens plus en place. Prie le ciel qu'il me guide jusqu'à toi. Et au Saint-Fi, je me sens comme perdu sans toi. Je me sens comme perdu, tu vois, et bien puni, m'être éloigné de toi. Ligue mi amour, ton corpo me manque si fort. Ligue me pour favor, j'ai besoin de toi encore. Oh amour, amour, amour, amour, j'ai peur que se noie dans l'eau. Comme ça. Oh amour, amour, amour, amour, c'est une mise à vie et pas à mort. Qu'implore les étoiles d'Aestella. Oh amour, amour, amour, amour. Oh amour, amour, amour, amour. Oh amour, amour, amour, amour. Oh, Christophe Malheiro, Amor Amor, c'était une dédicace de Sylvie pour Gisèle. Alors, ceci, c'est une nouveauté, voilà. Nouveauté ce matin, Marquito avec Monsieur Cordéon. No meu lindo pai. amizade que temos. Já era de não haver mais tristeza. Mas ainda acredito que podemos viver em paz, sem fome e sem fome. Beijinho na boca. Quando tu me deres um beijinho, dá-me um beijinho na boca. 11 horas e 7, 8 minutos. Ao coração, beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho na boca. Se for na cara, pode cair no chão. Beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho na boca. Para ver se chega ao coração. Beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho na boca. Se for na cara, pode cair no chão. Gosto da liberdade, nunca tive a vontade de me amarrar. Mas quando eu te vi, logo senti que tudo ia mudar. Estou apaixonado, estou cansado de viver sozinho. Tudo isto só vai mudar quando eu te roubar um beijinho. Dá-me um beijinho na boca para ver se chega ao coração. Beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho na boca. Se for na cara, pode cair no chão. Beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho na boca para ver se chega ao coração. Beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho na boca. Se for na cara, pode cair no chão. Para ver se chega ao coração. Beijinhos, beijinhos. Dá-me um beijinho na boca. Se for na cara, pode cair no chão. Dá-me um beijinho na boca, para ver se chega ao coração. Dá-me um beijinho na boca, se for na cara, pode cair no chão. En direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Almanov. Miracle. Aïda Radio Open FM 97.9. As Vozes de Portugal. No domingo de manhã, das 9h à meia. Com DJ Mario. Milagre, vou acender uma vela ao Senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também, mas tivemos um filho de cor. Já faz 3 anos que eu não vou a casa, sou abolido fora do meu país. Ontem à noite tive uma chamada, que me pôs tonto, mas deixou feliz. Foi a minha sogra, ele me disse assim, abaixo um espelho e um menino de cor. Juro que é verdade e que sai a mim, que felicidade ter um filho assim. É milagre, é milagre, vou acender uma vela ao Senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também, mas tivemos um filho. Milagre, vou acender uma vela ao Senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também, mas tivemos um filho de cor. O filho é meu e se eu não duvido, é um milagre ter nascido assim. Ele é de cor, mas está de sempre ao pé de mim. O que aconteceu não posso me explicar. Se ela diz que é meu, eu não vou duvidar. Jura que é verdade e que sai a mim, que felicidade a ter um filho assim. É milagre, é milagre, vou acender uma vela ao Senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também, mas tivemos um filho de cor. É milagre, é milagre, vou acender uma vela ao Senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também, mas tivemos um filho de cor. Nova. É milagre, vou acender uma vela ao Senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também, mas tivemos um filho de cor. É milagre. Mãozinha em cima. Christophe Malheiro. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Allez, on pose les tables. Et on danse sur la table ou devant l'évier. Ouais, ça me rappelle un truc. Mãozinhas em cima, de pouce na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. Mãozinhas em cima, de pouce na cintura. Dá uma voltinha, todos em fila e empurra, empurra. É dia de festa, eu vou animar. Mexe o teu corpinho, acerta ao passo, vamos dançar.

te oferecer. Tenho o melhor perfume, sei que esta noite vais enlouquecer. Porque eu já não aguento ficar um só momento à tua espera. Porque eu estou sozinho, preciso de carinho, de amor sincero. Vem pra mim, nesta noite louca, vem ficar comigo. Quero te beijar, porque amor não há. Nesta noite louca, vem ficar comigo. Quero me perder e te enlouquecer. Até amanhecer. Chaque dimanche sur Radio Open FM avec toute la chaleur, la culture, l'actu et les nouveautés musicales du pays. Rendez-vous pour 3 heures de plaisir. Faire 3 heures de plaisir. En direct de 9h à midi avec vos animateurs. Les voix du Portugal, tous les dimanches, exclusivement sur Radio Open FM. Au plaisir d'être ici. Perguntas por mim aos meus amigos. Se nosso caso chegou ao fim e não queres nada comigo, porque é que quando passo por ti baixas o olhar? Será que ainda gostas de mim, mas não queres aceitar? Porque é que tu queres saber sempre aonde estou? O braço a torcer e assumes esse amor. Não é vergonha dizer que estás arrependida. Foi o melhor que tiveste na tua vida. Diz do fundo do coração, o amor que eu te dei foi mais que uma paixão. Voltar atrás, pois mentir ao coração, isso não se faz. Diz que estás morrendo de Philippe Almeida. Horas e 30 minutos na rádio Open FM 97.9. As Vozes de Portugal. Esse matin, c'est Mario à la radio. Tu foges de mim, sou eu quem tu queres. E tens ciúmes sem fim das outras mulheres. Vamos pôr um final no que aconteceu. Sei que tu andas mal e teu amor sou eu. Diz do fundo do coração, o amor que eu te dei foi mais que uma paixão. Diz se queres voltar. Patrick Vella. Christophe Magliaro, allez. Deixa-me ser volei em recordação. O barco é bem, mas quando eu isso a vela, a mulherada logo se canta com ela. Ai que rica vela, ai que rica vela. Elas ficam malucas e gritam assim. Ai que rica vela, ai que rica vela, ai que rica vela. Ainda minha vela. Ai que rica vela. Ai que rica vela. Ai ai. Aprenda tão bela, passo os dias inteiros só passeando com ela. Ai que rica vela, ai que rica vela. Elas ficam malucas e gritam assim. Ai que rica vela, ai que rica vela, ai que rica vela. Só penso em viajar, todas querem subir ainda minha vela. Quando passo por elas, ai que rica vela, ai que rica vela. Só penso em viajar, todas querem subir ainda minha vela. pior que uma facada. Fofoqueira. Mano Alves. Positivo. Sei que a vida está-nos a tratar mal. Ser fortes e confiar. Seria com amor. Em busca dos sonhos, eu busco no teu olhar. Não vamos perder a fé que acreditar. Positivo, cuidas de mim e eu de ti. Pega na minha mão que estou aqui. De uma forma diferente. Positivo, cuidas de mim e eu de ti. O mais importante. Amigos, vou festejar que estou vivo. Estou vivo. Nada nos vai parar. Fazendo bem e pronto a ajudar. Não. Conta comigo para lutar. Sim. Porque assim, positiva vou andar. Por isso segue, sem olhar para trás. Que a vida é bela e há que e 47 minutos na Rádio PNFM 97.9. Linda Morena, Michael Acordeon. Naquele baile da aldeia toda a gente dançava. Estava lá uma morena, era quem eu procurava. Ai, aquela donzela com seu olhar sincero. Começamos a dançar, encostada a mim, começou a sussurrar. claro. Tinhas prima do lado, o pincel do João. C'est arrivé la dernière musique de cette matinée. Christophe Maillet, Fun Sensei. Allez, la dernière dédicace pour toutes les gazelles. On remercie Sylvie, bien sûr. Allez, profitez. Não acreditaste e eu fiquei tão triste. Mas na verdade alguém te enganou. Disse que eu era aquilo que não sou. Fui sincero, meu amor sincero. Verdadeiro, meu amor sincero. Fui sincero, amor para ti. Fui sincero, meu amor sincero. Verdadeiro, meu amor sincero. Fui sincero, amor para ti. quer bem. Hoje eu só amo a ti e mais ninguém. Volta depressa, aliviar meu coração. Não quero mais viver nesta solidão. Fui sincero, meu amor sincero. Verdadeiro, meu amor sincero. Fui sincero, amor perdido. Fui sincero, meu amor sincero. Verdadeiro, meu amor sincero. Fui sincero, amor perdido. Fui sincero, meu amor sincero. Verdadeiro, meu amor sincero. Fui sincero, amor para ti. Fui sincero, meu amor sincero. Verdadeiro, Christophe Malheiro. Fui sincero, amor para ti. Adieu, Open FM. 9h midi. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Tous les dimanches, retrouvez votre émission préférée, Les Voix du Portugal, sur Radio Open FM 97.9. Dans l'après-midi ou dans la soirée, pour ceux qui ont raté l'émission, retrouvez le podcast. Bon ben voilà, allez, voilà, c'est la fin de l'émission. Coucou, bonjour Rosemary, qui vient d'arriver, c'est trop tard Rose, c'est la fin. Voilà, j'espère que vous avez passé une agréable matinée en ma compagnie. Et puis voilà, je fais un coucou aux gazelles du coup. Et je vous dis à dimanche prochain. Merci Sylvie. À dimanche prochain, voilà. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. Et je vous rappelle quand même que l'émission commence à 9h. C'est de 9h à midi. Et puis voilà, quoi dire d'autre. Oui, donc je sais plus combien de week-end il me reste à faire en fait. Je finis l'émission fin juillet, voilà. Après, c'est les vacances. Et comme je disais après tout à l'heure, on en reparlera plus tard. Bref. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche, une très bonne semaine, et du coup on se retrouve dimanche prochain. Ciao, bye bye.